Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje compartilhando o capítulo 13 do livro de Números. Capítulo importantíssimo. Capítulo 13 do livro de Números. Você que está acompanhando, lembra que esse livro, na verdade, tem o título de No Deserto. Em hebraico, o nome do livro é No Deserto. Ele recebeu esse nome Números na tradução do hebraico para o grego, na chamada Septuaginta. Muito bem, eu vou fazer a leitura devocional que o nosso irmão nos mandou e logo em seguida faço a leitura do capítulo 13 do livro de Números. Diz assim a devocional: Fico tão ansioso tentando resolver as coisas da minha vida que me esqueço de confiar no seu poder. Quero viver a vida que o Senhor tem para mim com sabedoria e sem preocupações. Porque sei que o Senhor está no controle de tudo o que acontece comigo. Me faça lembrar todos os dias que entregar a minha vida nas tuas mãos foi a melhor decisão que poderia tomar. Ele nos abençoa e nós o abençoamos, abençoamos sua família e abençoamos a todos os irmãos e irmãs que tem nos acompanhado. Quero dizer que todo o material está pronto para a ministração agora num canal do YouTube, tá bem? Então nós vamos gastar ainda mais uma semana nos preparando e acredito que até o final de maio já estaremos com o canal aberto e eu peço para você desde já, no dia do meu aniversário, o meu primo e padrinho de casamento, o Ilcinho, fez uma divulgação para uma série de pessoas. E assim que o canal tiver com o seu nome e o endereço, eu peço a vocês que não só ouçam, mas deem, se você foi abençoado, deem o seu like, diga que você curtiu. E, por favor, nós precisamos, nós queremos atingir mais vidas. Esse não é um trabalho, não é uma vaidade ter esse trabalho. Para dizer assim, ah, tinha o trabalho do WhatsApp, tinha o trabalho do blog, agora vai ter no YouTube. Não, longe de nós, em nome de Jesus, toda a vaidade não é isso. Absolutamente não é isso. O que nós estamos objetivando é alcançar mais pessoas. Se no primeiro dia que ministrarmos uma pessoa ouvir e for abençoada, valeu. Aleluia. Mas se 10 ouvirem, é ainda melhor. Se 100 ouvirem e forem abençoados, melhor ainda. E assim por diante. Então peço que você já fique atento, receba a informação sobre o canal, toda a informação necessária, e você assista a mensagem e depois transmita para todo o seu círculo de amigos. Transmita, por favor, para que nós alcancemos todo o Brasil e também outras nações, como tem sido com o WhatsApp e com o blog. Conto com vocês para essa propagação. Muito bem, vamos ler o capítulo? Tem tudo a ver com essa devocional enviada pelo irmão Everson, quando ele nos manda uma mensagem dizendo isso. Quando nós queremos tomar conta da nossa vida, a coisa não vai. Mas se nós confiamos em Deus, e isso é a melhor decisão da nossa vida, então o Senhor toma conta de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 13 de Números, se você tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura. É a missão exploratória de Canaã. Você também vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 1, 19 a 33. Esse livro ainda não ministramos, e será ministrado na íntegra, se o Senhor nos permitir. Diz assim o capítulo: E Yahvé ordenou a Moisés: Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sod; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, ou Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vossi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra, e Moisés deu a Oxea, Binum, Oséias, filho de Num, o nome de Yehoshua, Josué, ou Yehoshua, Josué. Prestem muita atenção nesse nome, na raiz desse nome, no significado desse nome. O nome dado por Moisés a Oséias, filho de Num, significa Deus é salvação. Repito, Deus é salvação. É o nome que Moisés deu a Oséias, filho de Num. A mesma expressão hebraica que é traduzida pela forma Jesus no Novo Testamento. Oséias simplesmente significa salvação. O próprio Josué é um tipo ou figura de Cristo, na medida em que também agiu como salvador e libertador do seu povo. Josué capítulo 1, de 1 a 9, Mateus capítulo 1, versículo 21. Louvado seja Deus, porque Oséias, filho de Num, ou como nós vimos na forma hebraica, Yehoshua, ou Yeshua, como muitos acabam pronunciando, significa o mesmo que Jesus, que nós temos como Senhor e Salvador no nosso Novo Testamento. E, na verdade, Yeshua não seria tão preciso. Seria mais preciso Yehoshua. Yehoshua, então, quem quiser glorificar com cânticos, que há muitos cânticos já compostos falando sobre Yehoshua, então coloque essa vogal a mais, Yehoshua, e você estará mais perto do original. E Yehoshua significa, é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, um tipo, um arquétipo, um primeiro sinal daquilo que Deus ia fazer através da vida de Jesus. Então, Josué tem essa importância enorme, assim como outros, né? Que nós não vamos mencionar todos agora, mas Abraão, Isaque, Israel, José, Moisés mesmo, Yoshua também, e assim por diante. São vários arquétipos, vários tipos, várias figuras. Onde já se sinaliza, essa é uma boa palavra, onde nós sinalizamos a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, que nós aceitamos como Senhor e Salvador. E se você não aceitou, tome a maior decisão da sua vida, a melhor decisão da sua vida, entregue a sua vida a Deus. Aceite a Jesus como salvador do seu pecado, porque todos pecaram. Aceite-o como senhor da sua vida. Deixe que ele conduza, deixe que ele coordene, deixe que ele mande, e você será poderosamente abençoado. Aceite-o como salvador e senhor. Professe a sua fé, seja batizado. Em nome do Senhor, e nasça de novo e comece uma nova trajetória em Cristo Jesus. Muito bem, versículo 17. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: Subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então, observai como é a terra. Como é o povo que habita? Forte ou fraco? Escasso ou numeroso? Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim? Se as cidades em que moram são cercadas por muros ou fortificadas? Se o solo é fértil ou pobre? Se existe ali floresta ou não? Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo Hamatá. O Hamat, Levo Hamat, a entrada de Hamate, de Hamat. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Cesai e Talmai. Todos os descendentes de Enaque. Hebrom havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois homens regaram o cacho. Perdão, dois homens carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. E a parte final do capítulo, do versículo 25 a 33, também muito importante. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos traduzidos da terra, trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e edêmo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Eu repito o 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e declarou, irmãos e irmãs, subamos e edêmo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Que coisa linda essa declaração de Caleb, né? Só um esclarecimento histórico, Enak ou Anak significa colar em hebraico e se refere a uma tribo de gigantes, os Nefilim ou Enaquins, antigos habitantes de Hebrom, da qual Golias foi descendente. Eram homens de grande estatura e habilidade militar. Contudo, em tempos posteriores, de mais fé, foram expulsos por Caleb. A afirmação de Caleb nos proporciona três lições importantes, irmãos. Com os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas. Os obstáculos, em segundo lugar, devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante total confiança no Senhor. Em terceiro lugar, a vitória do crente não é uma possibilidade, é uma certeza. Pode não ocorrer, na hora, nem da maneira como imaginamos, mas ao longo do tempo, se permanecermos crentes em Deus, fiéis a Deus, concluiremos que ele nos deu forças para vencer. Para finalizar a leitura, entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar, diante dos filhos de Israel, a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Irmãos, então, em primeiro lugar, nós voltamos para um tema já trabalhado nos 12 primeiros capítulos. O nosso Deus é um Deus de organização. Só que não vai parar na organização, porque muita gente é organizada, tem bastante organização, muitas comunidades têm bastante organização, mas não tem a fé suficiente para responder aquilo que Deus está concedendo. Então, toda a primeira parte, até o versículo 15, vai falar dos líderes, dos príncipes, que são chamados para organizadamente representar as tribos de Israel e fazer um relatório da terra prometida. No versículo 16, nós temos o já mencionado Oséias, filho de Num, e Yeoshua, no seu momento de recebimento de um novo nome. Moisés deu a ele um novo nome. Foi Moisés que deu o nome de Oxeabinum, ou Oséias, filho de Num, o nome de Yeoshua. Então nós temos, primeiro, Deus é um Deus de ordem, de decência e ordem, e é um Deus de organização. Tem gente que se arrepia só da gente falar isso, mas eu quero repetir uma máxima que tenho dito nos outros 12 capítulos. Quanto mais organizado você for, maior a chance de você desenvolver o seu potencial, aquilo que Deus lhe concedeu. Quanto menos organizado você for, menor a chance de você alcançar os objetivos que Deus lhe concedeu. Ponto. Em segundo lugar, o texto nos dá aqui um arquétipo de Jesus através de Oséias, filho de Num, cujo nome recebido agora é Yehoshua. E esse mesmo nome, Yehoshua, será o nome usado por Jesus. Segundo lugar é isso. E Moisés os envia para verificar a terra de Canaã. E eles vão. E quando eles vão verificar a terra de Canaã, eles percebem a grande bênção que há lá. Eles reparam na terra. Eles reparam, nos frutos, eles reparam tudo que era para ser observado. Como Deus vai fazendo a colocação através de Moisés, né? Vejam se a terra é boa ou não, se o povo que lá habita é forte ou fraco, se as cidades são fortificadas ou não são, se o solo é fértil ou não é. Então eles vão verificando todas as coisas. E depois que verificaram todas as coisas e trazem um tremendo de um cacho de uva que foi transportado por dois homens precisaram carregar o cacho de uva. Imagine só o tamanho do fruto. Então, em primeiro, se nós somos chamados à organização. Em segundo, nós temos no Antigo Testamento já mais um sinal da vida, da vinda do Messias, embora o conceito de Messias ainda não estivesse totalmente estabelecido. Esse conceito só vai se estabelecer definitivamente lá no período de Daniel, no exílio, e nos próximos 500 anos, tá bem? Esse conceito só vai ser amarrado, só vai ser fechado a partir de Daniel. O povo de Israel fecha essa conceituação do Messias e de elementos da escatologia, do que acontece quando um filho de Abraão morre, uma série de coisas. Nesses 70 anos que eles ficam no exílio, vão ser. Então, os líderes do povo de Israel, os rabinos do povo de Israel, os homens de Deus, os profetas, vão ter esse período de 70 anos para fazer a conexão entre tudo que havia sido escrito e agora o significado do que estava por vir, ou seja, o Messias. Tanto que nos próximos 400 anos, vão surgir vários messias, que não eram de fato messias, mas vão surgir se dizendo messias de Israel nos próximos 400 anos. Muito bem, isso está explicado. Então nós já vimos, pelo menos tocado, né? Pelo menos mencionado. Nós já vimos, em primeiro lugar, que temos que ser organizados. Segundo, que Deus já aponta no Antigo Testamento para o Messias lá na frente, mesmo que o povo ainda não tivesse essa elaboração. Terceiro, nós vemos que a terra prometida é uma terra fértil, mas muito fértil, ao ponto de, versículo 23, quando chegaram ao lugar conhecido como Vale de Eshcol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. Dois homens carregaram o cacho pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Ou seja, em terceiro lugar, fica declarado que a terra é fértil. O que Deus preparou é precioso demais. No versículo 27 vai dizer que é uma terra que emana leite e mel. Então, nós estamos falando de uma terra prometida abençoadíssima. Só que, junto com isso, queridos, junto com essa análise, 10 dos 12 príncipes vão olhar para a realidade do ponto de vista da sua dificuldade. Eles vão olhar para a realidade do ponto de vista da impossibilidade de vencer aquele povo. E é curioso, nós estamos falando de um povo que tinha saído do Egito, que era o maior império daquele período. Maior império daquele período, pelo menos ali na região da África e do Oriente Médio. Há dúvidas sobre o tamanho e o avanço da civilização do Extremo Oriente, tá bem? Mas essa não é uma discussão para agora. Pelo menos ali na África, no Oriente Médio, nós não temos dúvida, você encontra isso nos livros de conhecimento geral, que há uma grande possibilidade. Há uma grande possibilidade. Se ela não for a maior, ela era uma das maiores, uma das duas maiores, uma das três maiores civilizações com um poderio imenso. E os 10 espias que lá foram ficaram analisando a situação, analisando a conjuntura, analisando o tamanho do muro, analisando o tamanho dos soldados, analisando que havia gigantes, descendentes de Enaque, analisando que ali ao redor havia Amalequita, Hitita, Jebuseu, Amorreu, na região montanhosa, Cananeu, perto do mar, e junto ao Jordão. Então eles olharam e viram isso, e foram relatando isso tudo. Deus tinha mandado Moisés os comissionar esses 12, justamente para fazer uma verificação de como aquilo que ele tinha para o povo de Israel era terra que emana leite e mel, é terra de fruto maravilhoso. E claro que Deus sabia qual seria a resposta, né? Também é um momento de colocar à prova. Eles tinham acabado de sair do Egito, eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho, eles tinham acabado de experimentar o maná que desceu do céu, eles tinham acabado de receber as codornizes. Se você for contabilizar as bênçãos de Deus, eles tinham acabado de receber a água no meio do deserto, a glória do Senhor se manifestando de dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo, o estabeleceu o tabernáculo onde ele foi habitar com o seu povo. É coisa tremenda demais. E é coisa tremenda demais para que essa resposta fosse a da maioria dos 10, dos 12 que foram, 10 voltaram com essa análise de conjuntura, simplesmente analisando qual seria a dificuldade, qual seria a impossibilidade, fazendo de novo as contas, vendo o tamanho dos homens, vendo o tamanho dos muros, analisando a situação do ponto de vista da sua impossibilidade. Então, Caleb, irmãos, calou todo mundo. Ele deve ter sido bastante enfático, porque o texto diz que Caleb fez calar todo o povo reunido. E para fazer calar todo o povo reunido, porque enquanto os 10 falavam, o povo vai comentando e vai murmurando e vai falando com o vizinho que está do lado, né? E vai comentando: ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá para entrar. Mas Caleb levanta a sua voz e diga, e diz: vamos subir e vamos herdar essa terra, porque em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, no versículo 31, que está logo depois da fala de Caleb, alguns ainda insistem: não podemos marchar contra esse povo, eles são mais fortes do que nós. E assim por diante. Lá também, versículo 33, lá nós vimos gigantes, descendentes de Enaque, parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Eu pergunto a vocês, será que como espias, eles estavam escondidos, espiando escondidos, como eles podem afirmar, como eles puderam afirmar que nós parecíamos como gafanhotos, segundo a nossa impressão e segundo a impressão deles? Por um acaso, eles fizeram uma pesquisa com esses povos? Eles fizeram uma pesquisa com os amalequitas? Eles fizeram uma pesquisa com o povo, os povos que habitavam aquela terra? Os amalequitas, os hititas, os jebuseus, os amorreus? Né? Por um acaso você imagina isso? Olha, vamos fazer uma pesquisa. O que será que eles acham de nós? Então, essa afirmação, é claro que não fizeram pesquisa, porque eles estavam espiando. Então, essa afirmação é falsa. É a afirmação de quem não tem fé. É a afirmação que diz assim: ó, diante dele parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Ora, não se perguntou para eles, não foi feita uma pergunta para eles, porque se perguntasse para eles, e isso está na história da tomada da Terra Prometida, os povos ficaram sabendo que o povo de Israel saiu, foi liberto do Egito, aconteceram algumas coisas, alguns milagres. Eles não conheciam claramente o Deus de Israel, então eles falavam a divindade de Israel, mas uma coisa eles tinham certeza: o Deus de Israel, a divindade de Israel, é muito forte, é mais forte que as divindades do Egito, porque o Deus de Israel fez sair lá do Egito pelo menos 2 milhões de pessoas. Pelo menos. Pode ter sido 2,5 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Os mais otimistas chegam a 5 milhões. O fato é que eles estavam, se fosse feita uma pesquisa, eles estavam atemorizados. Que povo é esse e que divindade é essa que pode tirar o povo lá do Egito, atravessar o mar, chegar no deserto e libertá-los dessa maneira grandiosa? Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós não podemos deixar de tratar, tem tudo a ver com a devocional a nós enviada hoje. Nós precisamos, para ser uma igreja, para sermos uma igreja com qualidade, não só com quantidade, mas com qualidade, nós precisamos de homens e mulheres que tenham o espírito de Josué e Caleb. Homens e mulheres que façam calar o povo. Quando o povo estiver falando não dá, quando líderes estiverem convencendo as suas lideranças mais próximas e dizendo assim: ó, não dá, não é possível. A análise da conjuntura nos mostra que é impossível, não dá para vencer esse povo. A terra realmente é boa, é frutífera. O que Deus tem para nós é grande, mas infelizmente não dá. Olhando pura e simplesmente a conjuntura, nós temos que nos dobrar. E isso até parece um argumento racional, e parece até um argumento de uma certa fé, zelosa. Nós temos uma fé zelosa e por causa de uma fé zelosa, olha, é melhor não ir contra eles. São muitos povos, é muita gente. É, são muitos muros. O fruto é bom? O fruto é bom, mas tem Amalequita lá. Tem Hitita, tem Jebuseu, tem Amorreu. Como é que nós vamos conquistar? E é para uma igreja de qualidade que eu estou dizendo agora. Para uma igreja de qualidade que vai caminhar a imagem e semelhança de Jesus até a volta dele, que eu uso a palavra de Caleb e agora digo: faça calar todo espírito de incredulidade. Venha do povo, venha da liderança do povo, e o que mais nós vemos, tanto na liderança do povo de Deus, como no meio do povo de Deus, o que mais nós vemos são pessoas que tratam a matéria segundo os 10 espias trataram a matéria, fazendo uma análise de conjuntura que qualquer pagão faria, qualquer incrédulo faria. Qualquer ateu faria, qualquer ateu seria capaz de fazer umas contas e ver o número de povos e mensurar, né, a população aproximadamente e verificar o tamanho dos muros e até presumir que se fosse falar com eles iam considerá-los como gafanhotos. Qualquer pagão, qualquer ateu, qualquer pessoa que não crê em nada, qualquer agnóstico é capaz de fazer a conta e dizer assim: não é possível. Mas Josué e Caleb não. E eu dou mérito especial a Caleb aqui, pai de Aksa. Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse: vou colocar uma linguagem mais próxima à nossa, subamos e herdemo-la. Ou seja, vamos subir e herdar essa terra porque Deus nos deu. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Se nós lembrarmos, eu já mencionei em outras ministrações, se nós lembrarmos que terra na Bíblia, explicitamente, não é implicitamente, tá bem? Volto a dizer, o povo não tem obrigação. Todo povo cristão não tem obrigação, mas você, pastor e pastora, você tem obrigação. Você tem obrigação de entender que terra simboliza em centenas de vezes, é uma simbologia para tratar o coração do povo de Deus, a própria terra de Israel, a própria terra que Deus está preparando para nós, o novo céu e a nova terra, a própria parábola que Jesus contou sobre a terra. Então, irmão, irmã, nós precisamos de homens e mulheres de verdade, cristãos de verdade, que digam: vamos subir e vamos herdar, porque esse coração que Deus tem para nós, nós temos a capacidade de conquistar esse coração. Na verdade, quem vai nos ajudar a conquistar é o Senhor. Ele gerou em nós, tirou-nos da morte para a vida. Ele gerou em nós a nova vida. Ele gerou em nós a justificação. Ele tirou todo o pecado que havia sobre nós e nos tornou justos perante Ele. Ele nos salvou. Agora nós estamos salvos. A graça salvadora. E Ele mesmo opera a graça santificadora, Ele mesmo gera em nós a capacidade de vencer essa de conquistar essa terra. Não tenhamos medo, não tenhamos medo do número de homens, não tenhamos medo das adversidades, não tenhamos medo das cidades fortificadas, não tenhamos medo do número de povos que há no caminho, não tenhamos medo de nada. Acaso, pergunto eu, segundo o livro de Números novamente, acaso o nosso Deus encurtou o braço de tal maneira que ele não possa conceder essa vitória a nós? Por um acaso Deus encurtou o braço de tal maneira que ele não pudesse entregar essa terra a Israel? Não, Deus não encurtou o braço, ele entregou essa terra na mão de Israel. Deus não encurta o braço, ele pode entregar essa vitória a você. Você só precisa crê no seu Senhor. Você precisa crer na aliança que Deus fez com você quando te tirou da morte para a vida, prevenientemente operando a sua graça, justificando você, porque a graça, ela também é justificadora, salvando você, porque a graça é a mesma graça, mas ela também é salvadora. Só que a mesma graça opera várias coisas diferentes. Ele mesmo opera em nós a santidade bíblica, a santificação, porque o braço dele não é curto. Ele mesmo opera em nós a graça, ele mesmo opera em nós a conquista da terra, ele mesmo opera em nós o espírito que havia em Josué e Caleb. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, nós passamos por momentos difíceis, disse a devocional. Ficamos ansiosos, tentamos resolver as coisas da nossa vida na nossa força, do que confiar no poder de Deus. Nós temos que viver a vida que o Senhor tem para nós, com sabedoria, sem preocupação, porque o Senhor está no controle de tudo que acontece conosco, que Ele nos faça lembrar todos os dias e entregar nossa vida nas Suas mãos, porque essa é a melhor decisão que nós poderíamos tomar. Então, analisando tudo isso, o povo de Israel, cada líder devia ter dito assim: olha, nós representamos as 12 tribos de Israel, nós representamos todo o povo de Israel aqui, incluindo os levitas que trabalhavam especialmente no tabernáculo, mas eles estavam representados aqui também, através desses espias. E sejamos nós, em nome de Jesus, na missão exploratória e na missão de expandir o Evangelho, sejamos nós, então, organizados para expandir o Evangelho por toda parte, em nome de Jesus. Para tanto, precisamos de organização. Que mais, pastor, além de organização? Precisamos ser como Yeshua, ou Yeshua, como dizem alguns, precisamos ter o Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo a nós foi concedido, porque quando ele morreu na cruz, ele atraiu todos nós. E nós morremos com ele. O que que morreu, pastor? Pois quanto a morrer, foi para o pecado, diz a palavra do Senhor. Morreu o pecado que havia sobre nós, o pecado adâmico, foi sepultado, foi consumada a obra de justificação na cruz do Calvário, e Jesus diz: está consumado. Em segundo lugar, primeiro, nos organizemos. Segundo, lembremos que há em nós o Espírito de Cristo, e quando ele morreu, morremos com ele, e quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Aleluia! Mas diante daquilo que Deus nos manda espiar, diante daquilo que Deus está dizendo assim: olha, eu tenho uma promessa para vocês, mas eu quero que vocês olhem bem, analisem bem, analisem bem. E Deus está nos colocando em prova nessa hora. É para analisar? Sem dúvida nenhuma. Deus não faz nada à toa, não faz nada por acaso. É para espiar? Sim, era para espiar e perceber Quão difícil seria, mas para depois glorificar e dizer quão poderoso é o Senhor, porque ele nos fez prevalecer não só com relação aos egípcios e atravessar o mar e receber a água e receber o pão e receber a carne, mas ele também é capaz de nos conceder a terra prometida. Em terceiro lugar, tenhamos uma visão de expansão missionária que crê, que crê. Que crê, não é para você. Meu irmão, preste atenção. Pastor, pastora, preste atenção. Para analisar a conjuntura, ele chama um cientista que faz melhor do que você. Ele chama um sociólogo, ele vai analisar melhor do que você. Entenda isso de vez. Entenda isso de vez. Se Deus precisar só analisar a conjuntura, ele chama um sociólogo, ele chama um economista, ele chama um filósofo, ele chama outras pessoas de outras profissões. Se for só para analisar, se for só para fazer o diagnóstico, ele chama um médico que vai fazer o diagnóstico. Ele não está mandando o povo só para fazer o diagnóstico. Era para que eles percebessem que grande era a tarefa, mas que o poder de Deus era maior. Em terceiro lugar, quando Deus te comissionar para algo, entenda que ele está te comissionando e te provando. Ele está te comissionando para analisar toda a dificuldade e te comissionando para depois, para você tomar a terra e para dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Em quarto lugar, eu quero perguntar hoje a você: qual é o relato que você vai fazer para Deus e para o Espírito Santo e para os outros irmãos? Pastor, pastora, missionário, missionária, líderes, povo, qual é o relato que você vai fazer? Você vai fazer o relato daqueles que dizem: olha, não dá, não dá, não dá. Sob todos os aspectos, não dá. Pelo tamanho do mundo não dá, pelo tamanho dos povos não dá, o recurso que nós temos em mãos não dá para fazer arma o suficiente rapidamente para nós conquistarmos esses povos que estão na beira do mar, estão na beira do Rio Jordão, estão na montanha, estão em Jericó. Não dá, não tem dinheiro para tanto. Qual é o seu relatório para Deus hoje? Meu irmão, minha irmã, qual é o seu relatório para Deus hoje? Eu declaro que o seu relatório para Deus precisa ser o de Caleb. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Porque se você declarar isso, tudo que parece muito grande agora para você na análise de conjuntura será para Deus como um soprar. Ele vai dar um sopro e com um sopro só ele vai derrubar toda a adversidade, ele vai derrubar todos os inimigos. É assim mesmo. Ele vai te dar vitória em um dia, ele vai te dar vitória em uma semana, ele vai te dar vitória em um ano, mas ele vai só te dando vitória. Agora depende do seu relatório, porque se você for como os 10 que trazem um relatório negativo, depois números vai falar, tá bem? Por causa desse relatório, todos que tinham 20 anos para cima não vão entrar na terra prometida. Isso causou a ira do Senhor, a incredulidade gerou a ira do Senhor. Eles não entraram, os de 20 anos para cima, porque Deus não suporta um coração incrédulo. Ele está disposto a salvá-lo, sim. Ele está disposto a transformá-lo, sim. Mas se esse coração incrédulo é do povo de Deus, é da liderança de Deus e permanece incrédulo, fazendo análise de conjuntura, ele vai dizer: você não vai entrar, e além de você que não vai entrar, seus filhos de 20 anos para cima não vão entrar. Irmãos, tomem muito cuidado com isso. Eu não estou brincando. Quando Deus. Ah, como é duro Caí nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards. Leia esse livro. Como é duro quando você olha para um homem de Deus que não acredita, que é incrédulo, que não tem coragem de caminhar segundo a vontade de Deus. Ele sofre, a família sofre, a igreja sofre, os filhos sofrem. Toda a casa sofre por causa dessa incredulidade. Eu vou repetir para você, para fazer análise de conjuntura, eu te recomendo uma coisa. Você quer fazer análise? Contrata profissionais com esse gabarito, eles serão melhores que você. Eles são melhores que eu. São melhores que você. Deus não está esperando a melhor análise de conjuntura, ele conhece tudo. Em último lugar, povo organizado, povo segundo o coração de Jesus, povo que observa a situação, analisa os prós e os contras, sim, mas entende que está sendo provado. E em último lugar, um povo que se levanta como Caleb e diz: vamos subir e vamos tomar conta dessa terra, porque nós temos a capacidade de conquistar essa terra. Na verdade, ele estava confiando em Deus. Então, hoje, para encerrar essa devocional, você vai dizer para você mesmo e para a sua vida: se tiver vindo um amedrontamento muito grande diante das situações da conjuntura da sua vida, se você estiver olhando para o seu próprio coração e falar: não tem jeito, tem sim, Deus pode mudar. Se você olhar para cada aspecto do seu interior, eu não vou mencionar cada um agora, eu posso te afirmar: Deus pode transformar. Deus pode transformar a nossa família. Deus pode transformar a nossa igreja e nos dá a conquistar aquilo que parece impossível. Deus nos dá a conquistar, junto com as nossas denominações, o espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Deus nos dá poder para reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Deus nos dá a capacidade de conquistar. Olhe para a situação que você tiver. É difícil, porque eu estou falando para muita gente em situações completamente diferentes. Mas eu estou dizendo: seja qual for o desafio que Deus estiver colocando para você, não é o desafio também de dar volta na roda gigante. Pode até dar volta na roda gigante no seu dia de lazer, não tem problema nenhum nisso, né? Mas eu estou só dizendo assim: aquilo que Deus está te comissionando, não diga que você não vai conseguir, porque cada vez que você diz que não vai conseguir, isso desagrada a Deus, causa ira em Deus, e depois vai sobrar para você, sobrar para sua família, sobrar para sua igreja, e isso tem acontecido já. Com igrejas históricas, com igrejas pentecostais históricas, sabe por quê? Eles abandonaram os princípios maravilhosos da reforma de primeira geração, a reforma mais tardia lá na Inglaterra, né? De segunda geração, vamos dizer assim. Eles têm abandonado os princípios do pentecostalismo da Assembleia de Deus, lá da Rua Azusa. Então agora virou só um proforme. E quando olha, Deus olha para esse proforme, ele não gosta, ele tem náusea. Ele diz: eu quero que vocês sejam como Caleb. Se vocês forem Caleb, eu vou ajudar vocês a conquistar essa terra. Você vai conquistar o seu coração, o coração da sua família, o coração da sua igreja, e vai conquistar outros corações que ainda não se converteram porque você agiu como Caleb. Que Deus te abençoe. Que essa palavra cale fundo no seu coração. Mas que você não esqueça, hein? Vou repetir a última vez. Para fazer análise de conjuntura política, social, econômica da sua igreja, ideológica, Chame outra pessoa, que você é fraquinho, você não sabe nada. Você não sabe nada. Tirando os especialistas que estão me ouvindo aqui, quem sabe são as pessoas que mexem com isso, sabem fazer todas as ponderações, né, de, por exemplo, do campo inflacionário nos últimos 30, 50 anos, qual é a projeção para os próximos 10, 15 anos. Então, chame outra pessoa. Agora, se você quiser ser usado por Deus, Deus está chamando você. Mas você vai ter que dizer assim, ó: cale-se todo o povo. Fiquem todos quietinhos. Porque nós vamos subir e nós vamos herdar a terra. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra e todos aqui sabem que temos a capacidade em Deus, porque é Ele que opera em nós o querer conquistar e é Ele que opera em nós o realizar a conquista. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nós vamos continuando a ler um capítulo da Bíblia. Espero que tenha te abençoado. E que você saia hoje à noite um conquistador. Pode aplicar em outras áreas? Pode também. Claro que o texto é sobrenatural, é espiritual, diz respeito, em primeiro lugar, às coisas do reino de Deus e da sua justiça. Mas esse é um princípio, pastor, claro, esse é um princípio de liderança. Eu já li em muitos livros de liderança, muitos, não autoajuda, hein? Livros de liderança mesmo. Pessoas que têm a mente forte, que têm a capacidade de encarar a realidade como ela é, mas que têm aquele potencial, aquela postura, aquela determinação, aquela resiliência. Tem resistência para sofrer. Quem resiste. Tem a ver com a capacidade de suportar a luta, tá bem? Resistência tem a ver com essa capacidade de resistir, né? De você suportar a luta que vem contra você. Então, tem muita gente que lidera e ele tem que aprender, o líder tem que aprender a resistir, suportar toda a pressão que vem sobre ele. A resiliência não é exatamente resistência, é a capacidade que nós temos de ir ao ataque, tomar a terra. Hoje é claro que eu não estou falando de tomar a terra de ninguém, ainda mais nessas guerras que estamos tendo aí, né? Bom, sempre tivemos, né? Mas não é tomar essa terra, é tomar o coração, ou seja, alcançar os objetivos. É preciso ter resistência e resiliência. Aproveito para falar com o pessoal de Entre Folhas. Meu amigo, você contrata pessoas para trabalhar para você porque são mais barato, R$ 200, 500, 1.000, sei lá quanto. Mas a pessoa não tem a menor noção do que significa liderança. Você quer o quê? Prefeito, prefeita de Vargem Alegre, vereadores. Vocês chamam para ser secretário, secretária e outros funcionários da prefeitura, a pessoa não tem a menor capacidade para discernir análise de conjuntura, não sabe o que é resistência, não sabe o que é resiliência. Você quer alcançar o quê, camarada? Então, em nome de Jesus, que hoje seja o dia onde cada irmão e cada irmã pode utilizar assim como um princípio de liderança, tá bom? Pode utilizar. Mas é claro que o texto tem um contexto, e o contexto tem a ver com o reino de Israel, e esse reino de Israel era a formação do povo de Deus no Antigo Testamento, e especificamente é isso. Mas há princípios aqui para liderança? Sim. E você pode aprender com eles também. Sempre bom aprender. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu ainda não mandei a estatística para vocês, porque nós temos dias de. Eu tenho dia com a neuropatia diabética, dias de poucas dores, onde dá para levar numa boa, dá para pregar numa boa. E há dias onde há muita dor, muita dor. Hoje é um dia de muita dor. Eu já tinha pedido para a pastora voltar para Hebreus hoje, porque achei que não ia aguentar, mas é que o meu Deus me dá poder. Não significa que ele tenha obrigado a dar todos os dias, não. E não significa que ele vai inverter a nossa ordem, não. Quando ela for ministrar, ela vai ministrar, a missionária vive, vai ministrar. Não tem problema nenhum, todo mundo tem seu espaço. Agora, que Deus dá poder, dá. E ele dá poder para conquistar um novo coração e novos corações. Guarde isso, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, o poder capacitador do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.